Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Musicália. Hoje é dia 6 de abril de 2011 e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Um espaço radiofónico que todas as quartas-feiras lhe traz, enfim, músicas e um pouco da história de um artista. Ora, neste caso, o artista é Harry Roger Webb, mais conhecido por Cliff Richard, nome artístico que adotou. Nasceu a 14 de outubro de 1940 e começou a cantar no ano de 1958. Juntou-se aos The Shadows, grupo que o acompanhou nas décadas de 50 e 60. Era um grupo mais para o rock, mas Cliff Richard acabaria por seguir outro rumo. Cristianizou-se e o seu ritmo musical abrandou. Passou mais do rock para o pop, em alguns casos até para a balada, como por exemplo o tema Miss You Tonight, que hoje não vamos ouvir. Ora, Cliff Richard foi um dos grandes nomes das décadas de 60, 70 e 80. A década de 90 representou um decréscimo de atividade na gravação de discos e concertos também do cantor britânico. Ele que nasceu a 14 de outubro e completa então este ano 71 anos de idade. Cliff Richard lançou temas de grande sucesso que irão ficar eternizados, como We Don't Talk Anymore, uma música da década de 80 que ainda hoje é muito tocada nas estações de rádio. É uma situação invulgar. É um sucesso na Europa, sobretudo na Grã-Bretanha. Já vendeu mais de 250 milhões de discos. Contudo, e por muitos anos que se tenham passado, e mesmo apesar da aproximação de sermos cada vez mais uma aldeia global, Cliff Richard nunca vingou na América. Passou sempre como um artista discreto, Cliff Richard. De longe, o sucesso que alcança na Grã-Bretanha e em toda a Europa, nada é comparado com aquela pressão que alcança nos Estados Unidos da América. Vamos ouvir hoje dois temas para iniciar esta edição. Precisamente We Don't Talk Anymore, o primeiro, e depois o tema It's All in the Game, uma música bem mais antiga do que esta primeira, mas para lhe dar um pouco de ideia do percurso ou da variedade musical com que nos pôde presentear ao longo destes mais de 50 anos o cantor Harry Roger Webb, ou se preferir, Cliff Richard. É dele que falamos hoje. You were the lonely one. last to fall, but it's all in the game. All in the wonderful game that we know as love. You have words with him, and your future's looking dim. But these things your heart can rise above. Once in a while he won't call, but it's all in the game. Soon you'll be there at your side with a sweet bouquet, and he'll kiss your lips and caress your waiting fingertips, and your heart will fly away. Once in a while he won't call, but it's all in the game. Soon you'll be there at your side with a sweet bouquet, and he'll kiss your lips and caress your waiting fingertips, and your heart will fly away. And your heart em 2008, Cliff Richard celebrou os seus 50 anos de carreira. Uma vida cheia de canções, com muitas histórias para contar. Ele que completou precisamente em 2008 68 anos de idade. Mas nem por isso deixou de estar em atividade, apesar da idade. Já conta atualmente 70, vai para os 71 anos e continua com... Enfim, com o Durinho ativo. Vamos ouvir mais duas músicas deste nome da música, do panorama da música, sobretudo europeu. Bachelor Boy é como se chama a próxima música. E ainda para ouvir também Lucky Lips. São as duas músicas que vai poder ouvir na edição de hoje do musical, dedicada a Cliff Richard. Son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be your bachelor boy until your dying day. When I was 16, I fell in with a girl as sweet as can be. But I remember just in time what my daddy said to me. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be your bachelor boy until your dying day. As time goes by, I probably will meet a girl and fall in love. Then I'll wife and new child, and they'll be my turtle dove. But until then, I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay. Happy to be your bachelor boy until my dying day. Yeah, I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay. Yeah, yeah. Happy to be your bachelor boy until my dying day. Lucky lips. Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Spend that wheel of fortune, all I do is kiss my chips, and I know I'm bound to win, yeah, 'cause I've got lucky lips. Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Oh, lucky lips are always lucky lips. Lucky lips are never blue. Lucky lips. Lucky lips will always find a love that's true. Lucky lips. I don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. Vamos fechar esta edição de Musicalia com mais dois temas. Para encerrar a edição dedicada a Cliff Richard, vamos ficar com Summer Holiday e ainda com Power All to Our Friends. São as duas músicas que vão fechar a edição de hoje do Musicalia, desta noite de quarta-feira. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz-lhe mais uma edição de Portugal de 10 a 10. Estimado ouvinte, foi um prazer imenso estar consigo e eu vou voltar amanhã às 20h30. Fique bem e até lá! For a week or two, fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two, we're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. That never ends. To the people we want to be, baby, power to you and me. There's one old man, spends his life growing flowers, caring for the bees. Power to the bees. There's one old lady, spent her days making wine. The wine tasted fine. Power to the vine. Power to the boys that play rock and roll. I made my life so sweet. I've yet to